vagabundo melhor assim, mas não é bem assim. Tem dia que desanima, isso depois vira rima, ou se perde na fumaça da cidade. E aí, realidade sem graça, trombei você de novo. Prefiro a poesia nos braços do meu povo, é bem mais atraente, mexe com os meus sentidos. Escuto com meus olhos, enxergo com os ouvidos, e assim caminho o mundo. Você não percebeu que o que cê tem não me interessa. O show pra mim foi lindo, pra você tava vazio. Quero os melhores climas, você me lembra do frio. Espero não te ver pela manhã, sentir o cheiro de café. Pegarei fruta no pé, vou caminhar à beira-mar, ouvindo sussurrar as mais belas mulheres, as mais belas canções. Só leve na minha pele, crianças jogando bola. Sai fora mais 5 minutinhos, no tempo do Martinho, devagar. Devagarinho, não puxa minha coberta, não abre essa janela. Não diz que tá na hora e que trabalho é meu pai nosso. Sonhei com o mundo belo, não quero seus destroços.